Aí véi, preste atenção, irmão. Criminalidade, infelizmente para muitos, soa como palavra-chave para a solução de vários problemas. Mas na verdade, o crime, a vida bandida, é o primeiro passo para a nossa própria destruição. Jesus Cristo é a solução, só nele a salvação. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Aí mano, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te convença de que o crime não compensa. Aliado, hoje eu tô ligado, só o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado. O salário do pecado é a morte eterna. Prefira crer no unigênito Filho de Deus e tenha a vida eterna. É isso aí, que o bem sempre vença. Vença o ódio, a inveja, a ganância e a ofensa. O crime não compensa. Valorizo o que eu tenho, esse é meu desempenho. Objetivos da periferia, trabalho, alimento e moradia. Eu só falo a realidade em favor do mano que passa a dificuldade. Negro clã, cada vez mais notório, bater a real. É o meu repertório, no meu futuro eu invisto. A verdade que é Cristo me torna otimista. A realidade do mundo me faz realista. Você querendo ou não, bacana, poderá fazer parte da violência urbana. Será vítima ou ladrão, o careto ou doidão. Você pode ser aquele que chora porque seu irmão foi embora, morto na mão da polícia. Chegado como é triste a notícia que sai no jornal, na página policial. Não é engano, mataram meu mano, veja sua fotografia. Mais uma baixa na guerra da periferia. Aí chegado pensa, o crime não compensa. Aliado, hoje eu tô ligado, só Espírito Santo convence o homem do pecado. Aí chegado pensa, o crime não compensa. Aliado, hoje eu tô ligado, só Espírito Santo convence o homem do pecado. Igual os profetas de Baal, se ajoelharam e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mesmo sem querer, você pode ser aquele que lamenta essa situação violenta, ou aquele que de novo chora porque um ente querido foi embora, ou aquele que sorri. Vamos lá, meu irmão, refletir. Minha luta é diária, minha missão é revolucionária no dia a dia. Peço a Deus sabedoria, na Bíblia está o conhecimento. E é pra palavra que eu volto um pensamento, uma nova descoberta vem à tona. Rap gospel detona, eu combato o mal em tempo real, tá valendo. Eu vou rompendo a barreira do silêncio e do tempo. Chega de sofrimento, supere seu drama. Saia da lama, fuja desse poço fundo. Não caia no mundo, venha conhecer o Senhor. Sua misericórdia e seu amor, entre na sua presença e viva a diferença. Dor e rancor é o que define o mundo do crime. Evite o fórum, o julgamento e a sentença. O crime não compensa. Aí chegado pensa, o crime não compensa. Aliado, hoje eu tô ligado, só Espírito Santo convence o homem do pecado. Aí chegado pensa, o crime não compensa. Aliado, hoje eu tô ligado, só Espírito Santo convence o homem do pecado. No jogo da vida, a partida ainda não está perdida. E chegado honestamente vença, o crime não compensa. Manos, vamos deixar a vida do crime de lado. Para de enriquecer advogado que você paga pra te defender. E no final sorri e ver você descer pra CPL, pra papuda. Mano, não se iluda, eu quero paz, mas não confio no sistema de Satanás. Ao inimigo não dou estia, negro clã em Deus confia. Aliado, espero que você venha se arrepender e entender a mudança. No Senhor eu deposito minha confiança e minha fé. Eu sei o que o diabo quer, mas eu não vou roubar. O que eu quero, eu vou conquistar. Mas antes, minha camisa eu vou suar. Chega de briga, de roubo e de violência. Use a inteligência, de uma vez por todas, dê um basta à desavença. É isso aí, o crime não compensa. Aí chegado pensa, o crime não compensa. Aliado, hoje eu tô ligado, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Aí chegado pensa, o crime não compensa. Aliado, hoje eu tô ligado, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Aê, dizem que homem não chora, mas chora. Me presto lenço, estou chorando agora, lamentando os irmãos que morreram de graça. Aí Pet Black não embaça. Aí doido, vou tomar mais um bacu do pop, doido. Chega de repressão, chega de violência, chega de hipocrisia. Sem Jesus a justiça, paz é utopia. Essa é a sentença, o crime não compensa.